começamos mais um Rádio Psy. Aqui quem fala é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados, das 11 à meia-noite, tocando o melhor do Psytrance para vocês. Hoje vamos abrir o nosso programa com o live do Rio Grande do Sul, o Mental Broadcast, do DJ Roma, da Alchemy Records. DJ Roma toca Psytrance desde 2003. E agora, no ano de 2006, ele lançou o seu live. E ultimamente tem viajado o país todo mostrando as suas últimas produções. E hoje vamos ter o prazer de ouvi-lo aqui no Rádio Psy. Com vocês, Mental Broadcast. Thank you. We'll be right back. outside world, there's no escape. Logical experiment in progress. These team members are not aware that they are surveilled or that they are the subjects of an experiment. This island. Failure. estão ouvindo o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir o live do DJ Roma, do Rio Grande do Sul, o Mental Broadcast. E não se esqueçam, o Rádio Psy é transmitido todo sábado pela Cultura FM, das 11 à meia-noite. E vocês podem procurar o release do DJ Roma na nossa comunidade no Orkut. É a Rádio Psy 102,5 FM Maringá. E agora para vocês, dois projetos muito legais de Full On. Começando com os sul-africanos do Hydraglyph e na sequência o russo Fungus Funk. Fiquem com a gente.

systems at below 70% orbital path degraded by fire control air purge. Engine function zero. Thank you.